que narram a realidade das cidades espirituais, para uma pessoa extremamente materialista ou ateu, como eu fui durante 12 anos, pode parecer demasiadamente fantasioso. Então, aquele estudo em grupo sobre o Evangelho, desmistificando completamente a crença equivocada das pessoas que o Espiritismo lida com demônios, com rituais, com sacrifícios, confundidos com as culturas afro-brasileiras, a qual nós devemos todo o nosso respeito, mas que são muito distintas da prática kardeciana, nós vamos ajudar aquelas pessoas a entender verdadeiramente o que é o Espiritismo. E aquele passo vai ser gradual, progressivo, porque a natureza não dá saltos. Nós veremos também que a disciplina vai ser uma coisa fundamental na frequência dos participantes. Mas nós temos observado que algumas casas espíritas têm exagerado na questão da disciplina, sobretudo na questão da pontualidade e da assiduidade. E eu me recordo que uma frase do próprio Chico, quando em diálogo com Emmanuel, é mal interpretada sob o nosso modesto ponto de vista, sendo aplicada a todos nós. Algumas casas espíritas chegam a colocar a disciplina em primeiro lugar, lembrando o encontro de Chico com Emmanuel, quando ele lhe convida: Chico, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? Chico responde que sim, desde que os bons espíritos não o desamparem. Emmanuel responde que eles o ampararão, mas que ele deverá seguir três regras: a primeira, disciplina; a segunda, disciplina; e a terceira, disciplina, é claro. Nós compreendemos o valor e a importância da disciplina. O próprio Espírito André Luiz nos diz que, se você não acredita na força da disciplina, observe um carro sem freios. Na primeira curva, no primeiro obstáculo, certamente haverá um acidente. Mas nós temos que compreender que, em primeiro lugar, está o mandamento maior de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A disciplina vai ser uma ferramenta a mais, porque nós somos espíritos indisciplinados, rebeldes, muito intelectualizados, mas pouco desenvolvidos no aspecto moral. Daí a importância do estudo do Evangelho, também para trabalharmos justamente a nossa maior deficiência, que é a moral evangélica, e nós vamos ver que a disciplina vai ser importante, sim. Por exemplo, algumas casas espíritas orientam ao participante que, se ele faltar mais do que duas ou três reuniões consecutivas, ele terá que iniciar em um novo grupo. E como a pessoa está tão afeita àquele grupo a qual já se filiou, ela faz de tudo para evitar faltar. Então, achamos uma estratégia interessante. Mas nós acreditamos também que essa regra da disciplina, disciplina, disciplina, se dirige ao Chico Xavier, porque ele já era todo amor, todo renúncia, todo caridade. Para nós, espíritos mortais, meros mortais, imortais, mas ainda com tantas imperfeições, nós acreditamos que está valendo primeiro a regra do amor. Então, quando a pessoa chegar atrasada no nosso grupo de estudo, nós não deveremos olhar para ela com olhar de censura, de repreensão, o que provocará uma queda do padrão vibratório, prejudicará os fluidos que estão sendo utilizados pelos benfeitores espirituais para socorrerem encarnados e desencarnados, graças à nossa crítica, à condenação ao nosso irmão. Nós deveríamos olhar para ele com os olhos do amor e dizer, na sua chegada: que bom, meu irmão, que você conseguiu chegar. E o dirigente, preocupado se aquilo se torna uma prática repetitiva, deverá chamá-lo ao final da reunião e dizer: fulano, nós temos observado que você tem tido dificuldade em chegar no horário, você está com algum problema, em que podemos lhe ajudar? Então, esse diálogo, essa alteridade, essa busca de saber as deficiências de cada um, vai promover muito mais harmonia no nosso grupo de estudo. A disciplina, então, é importante. Mas as três disciplinas, nos diz um benfeitor espiritual, não são somente as disciplinas do horário, da pontualidade, ou a disciplina, disciplina, disciplina do Espírito Emmanuel. As três disciplinas mais importantes seriam a disciplina do pensar, a disciplina do falar e a disciplina do agir.